Se aqui é o paraíso, então me mostra onde é o inferno. Aonde a gente vive, a miséria faz sucesso. Futuro dos moleque é com fuzil, dedo amarelo. Sistema é contra o povo, mas o seu fim está por perto. Aqui não tem mistério, realidade aqui eu prego. Justiça prevalece, mas a paz é o que eu quero. Eu sei como é difícil, mas eu prossigo, insisto nisso. Tudo que eu quero, graças a Deus, eu consigo. Eu moro na favela, mas nunca dei uma de bandido. Minha cara é o hip hop, não morrer tomando tiro. Eu olho para o lado e observo a vida do rico. Caviar e champanhe, enquanto mendigo come lixo. Pro boy tá tudo certo, pro boy tudo é bonito. Com dinheiro no bolso, pobre sempre fudido. Uma pá de mano meu que já morreu por causa do cachimbo. Largue esse vício, overdose é aquilo. O diabo está te usando e você está sorrindo. Também já fui menino, já brinquei com esse bandido. Mas como Deus é grande, eu não dei pra nada disso. Sentado na cadeira, eu penso, reflito. Será esse futuro que sua mãe quer pro seu filho? Maconha, pedra e pó, ou traficante trocando tiro? Faço o que é certo e esqueça do gatilho. Não quero ver seu fim e nem sou seu inimigo. Se aqui já é o inferno, nem quero ver o paraíso. Nem quero ver o paraíso. O paraíso não existe, não existe. Aqui é o verdadeiro inferno, é o sangue, é o crime. O paraíso não existe, não existe. Aqui é o verdadeiro inferno, é o sangue, é o crime. É o sangue, é o crime. É o sangue, é o crime. Eu não queria ver meus manos se afundando nas drogas, mas eu não sou o presidente que manda desmanda nessa bosta. Só vejo o nosso povo na miséria, os moleque no farol cheirando cola. Enquanto o presidente viaja pra China e pra Europa, gastando dinheiro com perfume e com joias, e dando as suas putas roupas, cara, roupa da moda. Fome zero pra ganhar enganando salário mínimo é uma droga. Não dá nem pra pagar uma escola pra seu filho se alguém não entrar no crime, no mundo das drogas. Não vivo em condomínio, sou favelado desde menino, vivendo e aprendendo o preconceito. Subi no Salvador, 450 anos, nada mudou. Só vejo morte, massacre, terror. Brasil 500 anos, só sofrimento. Crianças fazendo vida pra trazer o alimento. E o desemprego não para, continua crescendo. Na frente da tela, vai vendo o Celso Pica roubando dinheiro, ladrão de galinha, indo preso. Não sou um mensageiro, mas tenho respeito sem preconceito. Chega de bombardeio, gente morrendo inocente do preso. Não fico esperando ajuda do governo. O sonho é um pesadelo, desgraça o ano inteiro. Viciado que vende tudo e deixa a mãe em desespero. Na minha quebrada eu vejo os camelô vendendo de tudo. Chego, rouba a polícia, leva mano, tudo que país mais imprudente. É bando de delinquente. Lula diz que está fazendo o melhor pela gente. Sistema se finge de inocente, pelas costas apunhalando a sociedade. O rap é a verdade pra toda a humanidade. O paraíso não existe, não existe. Aqui é o verdadeiro inferno, é o sangue, é o crime. O paraíso não existe, não existe. Aqui é o verdadeiro inferno, é o sangue, é o crime. É o sangue, é o crime. É o sangue, é o crime. O paraíso não existe, não existe. A quebradeira inferno, é o sangue, é o crime. O paraíso não existe, não existe. A quebradeira inferno, é o sangue, é o crime. É o sangue, é o crime. É o sangue, é o crime. É o crime, é o crime.